Have a good day. The Freaking Alternative com Tiago Martins. Porra! Quis que fosse esta a primeira palavra a entrar no ar nesta nova temporada de The Freaking Alternative. Estamos de volta, pá. É verdade, pá. Que lindo. Ai, que lindo. E de volta está também a irritante mania de me referir a mim mesmo através de pronomes pessoais na forma do plural. Mas sejam bem-vindos. Hoje começa, como já devem de saber, a segunda temporada do TFA, o programa que é a tua única alternativa. Depois de 12 brilhantes programas, todos eles cheios de música brutal, de gente simpática, de parvoíce e de um locutor que só existe trampa, como é agora o caso, as coisas estão prestes a mudar, começa aqui um novo capítulo. Com um enorme poder, vem uma enorme responsabilidade. A minha credibilidade depende deste programa e o futuro está já aí à porta. Temos agora de puxar de galões, minha gente. Não, estava a brincar. Não temos nada. Até a FIA mudou, mas foi para pior. E sim, a estupidez duplicou, temos ainda mais gente a participar e, portanto, hoje podem já perceber aquele que será o futuro negro deste mesmo programa e, consequentemente, desta rádio. Pois. Oh, acho que se afiam, acho que se afiam. Onde é que vocês vieram meter? Não começar o primeiro de muitos com Pearl Jam. Tivemos Porch, do grande álbum 10, do ano em que muitos de nós nascemos, eu incluído, 1991. Olé, pá. Para muitos, o melhor da banda, dizem os fãs, e pronto, eu se calhar concordo, mais coisa, menos coisa, é capaz de ser melhorzinho. E para esses mesmos fãs, eu recomendo, parece que já saiu um filme, um documentário sobre os senhores, diz que são 2 horas bem passadas, portanto, passam, se não tiver nada para fazer, deem um olhinho, vale a pena. Segue então The Strokes, vamos embora, temos de despachar isto para... porque temos uma porrada de surpresas no bolso. Time. acabámos de ouvir os senhores que escolheram o nome da mais sangrenta de todas as tragédias de William Shakespeare. Titus Andronicus. Ah, já consegui, é mais ou menos isto. Vêm da Nova Jersey, nos Estados Unidos da América, e já tocaram com mais gente do que a Katy Perry em dias de saldo. Bem, Tiago, são cerca de 15 os elementos que já passaram pelos Tyros Andronicus, tendo permanecido apenas 5, e que 5 que eles são. Ficamos então com No Future Part 3, Escape from No Future. Um título grandinho e tal, mas bem sacado. E porque não conhecemos, então, mais musiquinha da boa? Pois, porque nem toda a gente ouve este programa. É um bocado por causa disso. Assim sendo, vamos então seguir para a rubrica de descoberta musical no The Freaking Alternative. Chama-se New Beats, minha gente. E, portanto, vamos ouvir se isto presta. Vá, New Beats. New Beats. Primeiro New Beats do ano, primeiro New Beats do novo TFA, primeiro New Beats. Já chega. É verdade. Sejam bem-vindos à rubrica Descoberta Musical mais ridiculamente alternativa de toda a ESCFM. Para quem não sabe, o New Beats é aquele simpático espaço em que as novas bandas, os novos artistas, os novos projetos por aí fora ganham um merecido reconhecimento. É verdade. Desta feita, quero então apresentar-vos, oh yeah, os Of Monsters and Men. Vêm da Islândia, a terra da rebeldia anti-euro, e parece que herdaram essa mesma característica. Tem um estilo muito próprio, mas que nos faz lembrar outros projetos de maior envergadura. Por exemplo, Band of Horses, DXX e até Beirut. São um sexteto, sendo que é uma mulher para 5 maganos. Pois é, 3 guitarristas, um baixista, um baterista e um teclista. Destes 6, temos 2 vocalistas, um dos senhores e a única senhora no grupo. Também conhecidos como os Arcade Fire da Islândia, como a revista Rolling Stone nos apelidou, os Of Monsters and Men já lançaram incrivelmente um álbum. Chama-se My Head is an Animal, saiu no passado setembro e trazem agora a público, hoje também, um novo EP com 4 simples, mas brilhantes músicas. Deram-lhe o nome de Into the Woods e é para lá, para o meio da mata. Fazem a sua magia, é verdade, sim senhor. Foram lançados pela rádio 104.5 em Filadélfia e desde logo foram convidados a assinar pela Universal Music Group. Agora são conhecidos? Não, minimamente, pelo menos. E seguem juntos numa contenda pela divulgação do seu trabalho e, consequentemente, também pela divulgação da boa música. Portanto, toma lá, Björk, que afinal não és a única a viver na Islândia e a cantar. Conhecidos que estão os Of Monsters and Men, a ver então se temos sorte de os ter por cá no Superbox, Superrock ou coisa por velha. Já vi piores bandas e que devem com certeza ter saído mais caras, portanto, pois, fazia sentido. Pouco ou nada falha neste EP, mas o álbum também promete. Eu gostava de o comprar, mas só é possível através do iTunes, portanto, isto fizemos nos Estados Unidos ou no Canadá, portanto, fica para outra altura. Enfim, aproveitei então o single Little Talks, só para matar o bichinho. Vamos a isso. Stars creak as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Hey! So listen to the word I say. Hey! The streams on sound the same. Hey! Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around. I'll see you when I fall asleep. Hey! So listen to me. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. The Freaking Alternative. Town. O Beats de hoje apontou, portanto, armas e bagagens aos Of Monsters and Men, banda revelação em destaque nesta semana. Para além disso, contamos ainda com o homem da folk, Beirut, com East Harlem, saída do álbum The Riptide do ano passado. Voltamos um ano atrás, a 2010, e ouvimos também o age rapper Aloe Black com Loving You Is Killing Me. Ele agora que está numa onda assim muito soul, estão a ver assim muito R&B também, aí com um excelente álbum, lançado aqui vai quase 2 anos. Dois temas plenamente diferentes, mas que sabem sempre, sempre bem, como deu para comprovar, não é? Agora entramos, portanto, na música portuguesa, bem em tom de patriotismo. Ou não? Este enorme senhor já cá esteve no The Freaking Alternative, bem verdade, e revelou o seu maior amor, digamos assim, a este programa. Foi o segundo convidado de todo sempre e merece voltar a ser ouvido, senhores e senhores, meninas e meninos. É Azevedo Silva e a sua Manel Cruz e a canção da Canção Triste. Agradou, disse-me ela ao ouvir. favor, canta esta para o homem que por mim procurou. Gostei muito, pá. Gostei muito de relembrar os bons velhos tempos, pá. Sim, senhor. Ah, na altura ainda era assim uma criança, pá, um jovem assim. Bem, foi uma boa aventura neste capítulo de The Freaking Alternative, com, pá, 12 programas fenomenais, e, pá, mas vale bem a pena estar de volta, vale bem a pena estar aqui convosco a celebrar, e estou feliz, pode-se dizer que sim, estou feliz, pá, viva a rádio, pá, viva a ESC-FM, pá, e tomem lá um The Freaky Moment. Já deviam ter saudades, com certeza, a rubrica que vos traz a anedota da semana. The Freaky Moment. Num certo dia de sol, enquanto os passarinhos cantavam, um pai passeava com a filha mais nova. A certa altura, e com uma cara muito angelical, a cachopa resolve fazer-lhe uma pergunta. Pai, o que é eletricidade? Bem, não sei ao certo, filha. Tudo o que sei é que é uma coisa qualquer que faz as outras coisas funcionarem para que possamos fazer coisas. A menina ficou ainda mais confusa com a resposta do pai, mas calou-se. No entanto, ainda tinha mais coisas entaladas. Mas, pai, como é que a gasolina faz os motores funcionarem? Não sei, filha. Não percebo nada de motores. Só sei que há disso uns carros. Depois de se sentarem um pouco para descansar, a miúda olhou à sua volta e retomou as perguntas. Pai, porquê que a estrada brilha como se estivesse molhada nos dias de calor? Não sei, filhota. Se há coisa sobre a qual não percebo nada, é sobre pavimentação. Outras tantas perguntas se seguiram, sempre, sempre com os mesmos resultados. Por fim, a menina perguntou. Oh, pai, tu não ficas chateado quando eu te faço tantas perguntas? Que parvoíce! Claro que não, filha! Então se não fosse assim, como é que tu aprendes alguma coisa? The Freak Freaking Alternative. Pois, é isto, não é? Quer dizer, é este brilhante momento de humor estúpido. É isto, não é? Pois, se calhar eu acabava um bocado com isto, até porque... Bem, mas vai melhorar. Eu juro que vai melhorar. Ou talvez não, mas tudo se deve, e vale a pena salientar, isto tudo se deve à péssima prestação da Daniela Polónia e do Diogo Nunes. É só por causa disso que isto é mau. Está explicado. Não, estou a brincar. Mais uma vez, um obrigado. Vai aqui um, de trás do microfone, digamos assim, um grande beijo para a Daniela e um grande abraço para o Bongo. E nada de trocar, ambos, os galhardetes, faz favor, porque parecia era coisa para parecer mal. Muito obrigado a ambos, pá. Talvez isto corra melhor da próxima, porque, não é? Acho que deu para ouvir que foi um bocado fraco, mas está bem. Ora bem, música para cima, Arctic Monkeys, Maria. Pois é, hit it! Break a mirror, roll the dice, run with scissors through a chip and firefight, go into business with a grizzly bear, but just don't sit down 'cause I've moved your chair. Start a fight. Why are you abraçar. Sei que não faz mal deixar-te ir embora de mim. O tempo é meu outra vez e viveremos longe um do outro para sempre. Oh, This is what you'll get when you mess with us. Que lindo, Karma Police, dos Radiohead. E a bomba da noite está já aí tão perto. E para vocês não se perderem, já ouvimos duas das quatro rubricas, isto sim, deste nosso programa. Ainda falta, portanto, duas. Para além disso, tivemos já cerca de 10 músicas aí a bombar bem alto. E neste caso tivemos os portugueses Alf com Elefante, a começar esta onda seguida, né, de 3 músicas, eles que foram os últimos convidados, os Alf, no último programa do TFA também. Portanto, eles vieram por fim, acabaram com isto. Portanto, se calhar isto é gente com mau karma. Enfim, não especulemos. Tivemos também agora no fim Karma Police, a enorme música dos Radiohead. E lá para o meio tivemos, lá para o meio não, já há aqui há algum tempo tivemos Arctic Monkeys, foi a primeira, isso sim, e fica a correção. Radiohead, que falávamos, são os senhores que vêm a Portugal daqui a uns meses. E portanto, o Alive já vendeu assim, o que não deixa de ser interessante, uma porrada, uma centena de bilhetes, mais coisa menos coisa, com a confirmação de apenas 2 bandas. O que mostra a lealdade, né, dos fãs dos Radiohead à banda. Quem me dera a mim que tivesse fãs destes. Ainda por cima a pagarem. Era coisa para correr bem. Pois bem, Radiohead é Radiohead, e agora vamos seguir então para LCD Sound System com Time to Get Away. To be sensible, if you know what I mean. And so it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away. We'll be right back. want a lot of static. And me, I would like it automatic. Oh, what did you think would happen next? Oh, what could it ever be? So it's time to get away. It's time to get away from you. I'm dying to get away. I'm dying to get away. Oh. Next time, let's talk about it. Or maybe start again. Shocked to think I used to pity you. To think I used to pity you. It's true. To think I used to pity you. To think I used to talk to you. It's true. Next time we can talk about it. Or even start again. I couldn't tell you what you wanted. James Murphy e companhia, minha gente. Ficam as saudades. 2011 foi um ano triste a partir do momento em que os LCD foram, como diz o meu pai, dar uma curva ao Bilha Grande. Que chatice, pá. Vá, falemos de coisas mais alegres e falemos assim de música portuguesa. Estes também já cá estiveram, são nada mais, nada menos, ouçam bem, ouçam muito bem, nada mais, nada menos do que os Linda Martini, a banda de maior sucesso do último ano, com a sua casa ocupada cá em Portugal. Álbum lançado no final de 2010. Se quiserem, vão ao separador Notas na página do Facebook, fica aqui a informação do The Freaking Alternative, e lá estará escarrapachado o programa em que contamos com as suaves vozes do Hélio Moraes e da Cláudia Guerreiro. Metade dos Linda Martini. Ainda faltaram cá dois, pá, malandros. Foi muito bom, foi um grande, grande programa, mas por agora ouçam, por favor, ouçam com atenção. 100 metros, sereia. Grande plano, ficámos agora com os da Black Keys, I'll Be Your Man, e anteriormente com umas boas vibes portuguesas a cargo dos Linda Martini, mas chegou por fim um dos maiores momentos da noite, talvez o maior. Agora sim chegámos lá. Atenção para isto, tipo aquela cena que faz, estão a ver aquele barulho, tipo, acho que são, não é bem tambores, mas anda perto disso. A terceira rubrica do The Freaking Alternative, a nova rubrica do The Freaking Alternative, vale a pena salientar, minha gente, preparem-se para a rubrica mais fenomenalmente brutal de todo o sempre no TFA, na Esques FM e em todas as rádios do mundo e dos arredores. Nem em Marte se faz deste tipo de cenas. Ia dizer outra coisa agora. Vamos então ouvir? Vamos, sim senhora. Challenge accepted! Challenge accepted. Hoo-yah! Hoo-yah! Hoo-wah! Fatality. E é verdade, chegámos então à brilhante rubrica Challenge Accepted. Hoje temos cá, imaginem vocês, o primeiro grande trio a participar nesta rubrica, Mário, Nuno e Afonso. Eles que são nada mais nada menos do que o Bola na Rede. Portanto, o desafio desta vez, Mário e Afonso, vocês vão ser um casal homossexual. Calma, vão ser um casal homossexual. Com todo o gosto, filha. Pronto, com todo o gosto, diz o Mário. Afonso? Diz. Aceitas também o desafio? Está mais que aceito. Pronto, está aceito. Ainda não estamos a começar. Eles não veem os gestos, Afonso. Não, veem... não, mas isto faz tudo parte de uma personagem que eu estou a criar. Pronto, ainda não tínhamos começado, mas continuemos. Não, mas eles Afonso não precisa de treinar muito também. Não, pois, pronto, e Nuno, tu vais ser o amante homossexual também aqui do Afonso. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esta oportunidade. Pronto, vai valer então muito a pena. Assim sendo, o desafio consiste em... Mário, tu tens de provar que o Afonso está a trair. Afonso, tu tens de tentar provar ao Mário que não estás a trair e que o amas muito. E Nuno, tu basicamente tens de sair desta situação antes que um deles dois te mate. Pronto, basicamente são os vossos objetivos estes. Até lá chegarem, vão ter duas frases que vocês não fazem a mínima ideia, vão ter de meter ao meio do vosso discurso. Estão escritas nos papéis, vocês vão estar a falar e do nada sacam da frase. Ok? Percebido? Compreendido? Aceita o desafio? Aceito. Vamos a isso então. Challenge accepted. Quando quiserem, podem começar. Querido, estou a entrar em casa. Ai, esconde-te no armário. Mas quem é que é? Ai, o meu marido. O teu marido? Não sim, marido? O Mário. Ah, está bem, então pera, deixa-me saber. Ai, que eu estou a ver aqui. Oh, Mário, não é nada do que estás a pensar. Ai, o que é isto? Não é nada do que estás a pensar. Nuno, ajuda-me. Porca. O que é que és? Ai, não. Ai. Isto não é o que estás a pensar. Isto não pode, isto não é assim. Ai, agora... Ai. O que foi? Estás-te a sentir bem? Ai, agora... Oh, Mário, não fica assim. Eu traí uma, não fica agora assim, agora aí era uma muito bem... Uma mini gelada. Oh, filho, vai ao frigorífico buscar. Também a geladinha. Ai, diz-me. Eu não estou a ver bem. Não, olha, aqui. Sabes uma coisa? Fui ao Pingo Doce, mas o Jerónimo já tinha... O Jerónimo o quê, filha? Vou repetir. Repete, que eu não estou a gostar nada disso. Espera, desculpa. Fui ao Pingo Doce, mas o Jerónimo já tinha ido embora para comprar uns tomates. Ah, os tomates! Falta só aqui o pepino. Vá, não fiquem assim, está bem? Vá, vamos resolver isto com calma, porque se amanhã não chover, vai estar um lindo dia. Está bem? Portanto, ai, vá, acalmem-se. Portanto, acalmem-se. Olha, eu chego aqui, mas olha, e vejo aquela besta... Eu não te traí. Traz-me canudo. Não! Não, eu amo. Sai do armário. Eu estava... Eu estava... Ele já saiu do armário. Eu estava a ver a cama, tempo. Ok? Eu estava a ver a cama. Com o meu top! Com o meu top! O Afonso comprou... Larga o meu top! Larga o desgraçado. Top dele! Estávamos a jogar às profissões, vá. Estamos a ser sinceros. Ele era com o meu top! Ele estava a me... Olha, sabes o que é que eu te digo, filha? Sabes? Olha, eu digo-te isto. Porque quem tropeça também cai, não, filha. Não, atenção. Foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Foi ele tropeçou e eu caí por cima dele. Eu não acredito. Não, desculpa, foi. E como é que ela tem o meu top? Meninas, silêncio. No Natal comem-se filhosos. Ok? É muito verdade. Ok? Então pronto. E porquê é que estás no meu top, filha? É pá, porque fica bem. Realmente okay? Fica. Mas espera, por acaso fica-lhe bem, muito bem top. Mas por acaso eu vi. Fica aquela cor, é um pesguingo. É pá, fica-lhe bem. Olha. Diz, filha. Diz-se uma coisa. Para dizer às duas. Não fiques assim, mulher. Me estás a fazer chorar. O Angélico está a lançar álmos. Não. E tu apanhas-me a tropeçar e a cair por cima dele. Quando o Angélico está a lançar álbuns. Olha, eu vou-te trocar para o Angélico. Não! Vou! Não! Eu não posso, mas eu trocava. Isso era um mel. Isso é... Eu um amo, mel. Mário. Tu para mim és o meu Angélico. Então e aquela porga que está a fugir daqui não agora? Não sei, não conheço. Olha, vou-me embora. Não conheço, Mário. Eu nunca ouvi vai, na minha vida. Embora. Ok? Então eu apanhei-a. Eu apanhei-a. Apanhaste... Eu tropeçamos. Eu não acredito em ti. Eu levou o meu top, aquela desgraçada, ainda por cima levou o meu top. Não foi o teu top, foi outro, top, era meu. Gordurosinha. Era meu. Acredita em mim, Mário, eu amo-te acima de tudo. Não acredito. Fica comigo para não sempre. Não acredito. A vou sério, embora. Fica. Eu vou-me embora. Fica, por favor. Está bem. E pronto, é isto. E, portanto, o Nuno fugiu e os dois pombinhos lá ficaram, entretidos e contentes. Eu acho que a conversa foi tão estúpida que ninguém percebeu que havia frases. Não sei se vocês pronto, chegaram lá. O meu obrigado aos três. Acho que isto prova que temos de desistir do Bola na Rede e se calhar seguir por outros caminhos. E pronto, basicamente, agora, o que há a fazer, pessoal, é juntarem muita malta lá em casa, porque, e o que eu não revelei, é que o Challenge Accepted, no final, consiste num jogo. Um jogo que vai decorrer ao longo da temporada do Freaking Alternative, em que todas as pessoas que participam vão ser postas à prova a nível de votos. Ou seja, amanhã vai estar no Facebook o teu nome Mário, o teu nome Afonso e o teu nome Nuno para serem votados. Lá está. Pronto, assim sendo, o que a malta vai ter de fazer é combinar, e com os amigos e tal, para toda a gente ir votar no melhor, naquele que foi o melhor destes três homossexuais. Ah, okay. Quem ganhou o Afonso? Pronto. Quem ganhar? Votação. Quem ganhar? Passa para a semana seguinte. E na semana seguinte vamos ter mais uma situação de Challenge Accepted, neste caso com outro programa da Esques FM ou com outras pessoas da Esques. Vamos ver. Está bom. É esperar para ver. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Pá. Uma boa noite para ti. Gostamos muito. Eu acredito que sim. Uma experiência grande. Obrigado, Afonso. Pois, é isto. É assim que acaba. Challenge Accepted. Fatality. The Freaking Alternative. Ai meu Deus, que coisa linda, pá! Peço-vos que. Muito bom, peço-vos que não abandonem, por favor. Não desertem. Foi o Challenge Accepted. E no Challenge Accepted desta semana fui visitar o grandíssimo Bola na Rede, pá, o grande programa de debate esportivo na ESCS FM, do qual também faço parte. Atenção, vale aqui a pena sublinhar. No entanto, e como puderam constatar, esta brincadeira só se aplicou ao Mário Oliveira, ao Afonso Mora da Silva e ao Nuno Alves. Que eu, cá sou esperto, pois, eu não meti nisso, né? Vale a pena dizer que não. Assim sendo, chega agora a hora de irem ao Facebook do The Freaking Alternative, obviamente, para votarem naquele que foi o vosso ator ou gay preferido. Pronto, não é? Se quiserem escolher, dizer, chamar outra coisa. Pronto. Para além disso, se quiserem, não é? Porque eles foram brilhantemente fracos, digamos assim, podem também ir insultá-los violentamente ao perfil respectivo de cada um. Pronto, isto só se naquela tiverem assim um dia mau, chato, pá, por aí fora. Portanto, já está. Já votaram, eu espero, não tem problema nenhum. Só para não esquecerem, www.facebook.com/TheFreakingAlternative. Estou à espera. Não votes nesse, que isso foi mal. O outro foi melhor. Mete lá no outro. Isso. Tá? É? Ah, então, James Blake. Está bem? Só para... Não votes lá. Não, o outro foi melhor. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. There's a limit to your love. There's a limit to your love. Thank you. Mind-blowing. Só assim, tipo uma expressão inglesa, só para parecer que estamos bem, estás a ver? Que o programa é culto e cenas. Rapazes e raparigas, James Blake, Jamie Liddell e Junip. Portanto, assim, três de seguida, mesmo à maluca. Dois ingleses e agora um sueco no fim. Também vale a pena dizer, referir, a boa música corre o mundo fora. Lá está, está aqui bem escrito no meu guião. Só, pronto. Mas o mais interessante é que chegou cá. Porquê? Essa tal boa música chegou cá porque tivemos Junip no último Superbox Super Rock, lá para os lados do Meco. Foi, eu estive lá na altura e foi, pá, foi um, por acaso foi um grande concerto, sim senhor, inspirador, cerca de uma hora, hora e meia de, pá, de música esplendorosa. Vale a pena também usar este jargão. E agora passamos, mais uma vez, para a boa música, mas desta feita portuguesa. Neste caso, The Glow Canwise com Scumbag. Estive lá quando eles partiram a lança toda na Galeria dos Edos Boas também, no passado dia 5 de maio, e sou obrigado a recomendá-los. Sem dúvida que sim. Portanto, vejam se gostam. We'll be right back. Toy Green. Tic-tic, bam! The Ives com o melhor garage rock a invadir o nosso apertadinho e acolhedor espaço radiofónico. Estamos, para mal dos meus pecados, perigosamente perto do final. Pois é, pois é. Ainda não faço as despedidas, atenção, mas espero sinceramente, sinceramente que estejam a soltar umas boas gargalhadas aí em casa. Por agora, tratemos de enaltecer o meu eco, passando alto e bom som a música que os Queens of the Stone Age me dedicaram aqui outro dia. God is in the radio. Ah, viste? Ai, esperto, pá. Come back. ouvintes do meu coração, tão grandes e formidáveis que me enchem a alma, pá. Foi espetacular estar aqui convosco hoje. Há que dizer. É bem verdade. Adorei voltar e deitar-me às tantas. Também vale a pena aqui salientar que não dormi nada hoje. Para conseguir levar isto adiante. E avante. Boa palavra. Adorei voltar a pôr os meus estranhamente grandes pés na Esques FM. Grande, grande rádio. Grande Esques FM. E é com toda a dedicação que volto. Fica aqui. Bem lido. Dito, aliás. Lido não. Nada disso. Espero que tenham gostado. Digam coisas. Façam-se ouvir pelo amor de Deus e do Senhor. E não se esqueçam que este espaço é todos nós. Vale a pena também não esquecer. Não esqueçam também o nosso próximo programa, no mesmo sítio, à mesma hora, com o mesmo gajo chato e irritante, mas com uma voz bem bonita. Enquanto a coisa não chega, vão indo, portanto, ao nosso Facebook para verem as atualizações diárias deste vosso, barra nosso, barra do mundo, deste nosso espaço. E continuem com o habitual feedback através do e-mail tfa.esquecfm.com. Não, enganei-me. Não é isto? Depois eu já não dizia o e-mail há coisa de 3 anos, portanto é mais tfa.esquecfm@gmail.com. É isto, exatamente. Ah, aproveito apenas para vos deixar uma promessa também. Se gostam de hip-hop, atenção, sublinho, se gostam de hip-hop, então vão gostar muito do próximo programa. Se não gostarem, vão passar a gostar. Fica aqui prometido. Fica aqui a promessa que vamos ter uma pessoa muito especial a guiar-nos nessa aventura. E reparem, no advérbio que eu vou inventar, hipopesiana. Espetáculo. Esperem então para ver quem é que será. Fiquem aí desse lado. Notícias brevemente, minha gente, quanto a nós, cá nos ouvimos para a semana. E aqui fica o vosso momento Zen. O momento Zen. Depois dos 40 anos, a única coisa com gordura que o médico deixa um homem comer é a sua própria mulher. Freaking Alternative. A tua única alternativa.